temperature 26 degrees. ILS X-ray procedure for runway 10. Active runway 10. Salvador approach control 119.35. Control tower on 118.30. Ground control and clearance not available. Otherwise, you received information Charlie. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Charlie 03 15 Zulu. Vento Puno 80 graus 05 nós. Visibilidade maior que 10 km. Chuva nas proximidades. Estou em Salvador, o Alfa Zulu India se encontra no pátio 3 e solicita reboque para o Finger 1. Pátio 3, Finger 1, autorizado, mantendo escuta constante, já passou o termo, India. Ok, Zulu India ciente. entrando na frequência 1.1.8.3.0. Solo. Eco. Tráfego. Indisponível. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador. 1.2.2.5. Informe que recebeu informação Charlie. Salvador International Airport, information Charlie 0315 Zulu, wind 180 degrees, 05 knots, visibility more than 10 kilometers, rain in the vicinity, hill 2,000 feet, altimeter setting 1012, transition level 030, temperature 26 degrees, ILS X-ray procedure. Runway 10, active runway 10, Salvador approach control 119.35, contact tower on 118.30, ground control and clearance not available, otherwise you received information Charlie. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Charlie 0315 Zulu. Vento 180 graus 05 nós. Visibilidade maior que 10 km. Chuva nas proximidades. Poucas nuvens. 2 mil pés. Ajuste de altímetro 10. 12. Nível de transição 030. Temperatura 26 graus. Procedimento ILS Extra para pista 10. Pista em uso 10. Controle Salvador 119.35. Torre operando na frequência 118.30. Solo. Eco. Tráfego. Indisponível. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 122.5. Informe que recebeu informação Charlie. Salvador International Airport, information Charlie 0315 Zulu, wind 180 degrees, 05 knots, visibility more than 10 kilometers, rain in the vicinity, hill 2,000 feet, altimeter setting 1012, transition level 030, temperature 26 degrees, ILS X-ray procedure. Runway 10, active runway 10, Salvador approach control 119.35, contact tower on 118.30, ground control and clearance not available, otherwise you received information Charlie. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Charlie 0315 Zulu. Vento 180 graus 05 nós. Visibilidade maior que 10 km. Chuva nas proximidades. Poucas nuvens. 2 mil pés. 2 Salvador, Azul Alfa, Zulu Índia, finalizando o reboque. Muito obrigado, bom dia. Sim, obrigado, bom dia.